Pode crer, Dayo, é nós mesmo, véi. Terezinha EPI, fazendo conexão. O Planaltina DF, é nós. Pode crer. Periferia é nós, só os guerreiros. MM Boy Dayo, é nós. É isso aí. Vou te bater a real, como é que é? Sou guerreiro periférico, vivo longe do sistema atmosférico. Sou guerreiro periférico, vivo longe do sistema atmosférico. Direto do gueto, sujo doido como MM Bom, fazendo aquele som. De mente maquiavélico e bem verdadeiro. Dia e noite tu nos corre atrás de dinheiro. Oh, quebrada, quebrada. Se ela não sou nada, aqui é a Zona Norte, Francisca Trindade, onde falta água e luz pra comunidade. Fica ligado que aqui tudo gira em torno de dinheiro. Minha eterna maldição, pode crer que aqui eu e uma par de vagabundo sonha com aquele carrão. Porque sou guerreiro periférico, vivo longe do sistema atmosférico. Sou guerreiro periférico, vivo longe do sistema atmosférico. Sou MM Bom, maquiavélico nato. Nesta porra tenho sempre uma solução pra me manter. Vivo no meio dos vermes. Eu uso o microfone como se fosse uma quadrada, mas confesso que não vou morrer. Liso fedido, um desgraçado na beira da estrada. Porque sou guerreiro periférico, vivo longe do sistema atmosférico. Sou guerreiro periférico, vivo longe do sistema atmosférico. Sou guerreiro periférico, vivo longe do sistema atmosférico. Pode crer, M-Bom, chegando devagar. Na moral, por aqui, no Distrito Federal, a Piauí. Já estive aqui, ali também. Quem foi, viu, quem não foi, tá ligado. Guindaste passou e deixou seu recado. Conspiração de rua, só moleque doido. Mais um aliado, não dá mole pra playboy safado. Sou mais um do sistema periférico. Ah, pum pum pá, é nóis na fita. Moleque do PI, não dá mole pra cagueta. Otário na periferia, só na mira da escopeta. É isso aí, formou, hein, pode crer, M-Bom, é nóis, compadre. Se liga aí, hein, não deixando o rap cair, do DF ao Piauí. Sou guerreiro periférico, vivo longe do sistema atmosférico. Sou guerreiro periférico, vivo longe do sistema atmosférico. Pode crer, Dayo, é nós mesmo, véi. Planaltina DF, Terezinha EPI, fazendo aquela velha conexão. Pode crer, um salve pra todos de Brasília aí, ó. Oh, é nóis, só os guerreiros, é nóis. Pode crer, família G1, Guindaste 121, é nóis mesmo, véi. Não tem pra ninguém.